trilhando meu caminho, seguindo sempre em frente, pode ir pra jamais sozinho. Com Deus no coração, na fé com meus irmãos, na caminhada sofrida, suada, na disposição. Quem tem fé nunca gera, não teme arrependimento. Luta, almeja como verdadeiro guerrilheiro. É quente, meu parça, é uma história de vida, de mim, de você que também vive nessas fitas. Um sonho de menino desde os tempos de infância. Hoje me emociono vendo aqui a nossa banca. Um olhar sincero, um sentimento de esperança. Tantos manos que se foram, permanecem na lembrança. Faço a prece e sigo em frente. Vou trilhando meu caminho nessa meta consciente. Talvez sobrevivente, guerrilheiro, combatente, o opressor do sistema gladiador, linha de frente. Em tempos contemporâneos ou lusitanos, o passado, o presente, talvez se a paz fosse reinando. E tão bom seria se fosse tão fácil assim esquecer dos problemas, as tretas, os dilemas. O bang é cabuloso no mundão que é muita treta. Mas aí, nós segue firme e entro na picadilha, honrando nossa quebra, o rap, nossa família. Nem pensar em desistir, por isso tamo aqui. É por essas e por outras, tamo junto até o fim. Nós voltamos e o bagulho vai entortar. Uma pá de pico sujo tentou nos tesourar. Só que a quadrilha é forte, nós existe até a morte. Então vai, tenta a sorte, nós voltamos. E o bagulho vai endoidar. Uma pá de pico sujo tentou nos tesourar. Só que a quadrilha é forte, nós existe até a morte. Então vai, tenta a sorte. Tamo junto e coligado, tio. Avisa aos que se engrupe com o ideal. Vai bem mais além do que rachar no churro. Isso por nós é preservado, mas ainda aliado. Compromisso de miliquina tá sumido e constatado. Nos baile ou nos batuque, no império ou no peruche. De 477P ou de S10 Deluxe. No perreio ou no desfrute. Nas mini alguns truques, ó. De black ou de dança, fortificando a negritude. Muito obrigado a vocês que aguardaram um tempo. Em cada rima, em cada verso, deixado meu sentimento de amor. De ódio, sei lá, são vários momentos. Tamo junto no que tem, sem arrependimento. E os acontecimentos só propensam nosso empenho. Poder olhar pra frente, ver que ficou só os verdadeiros. Boicotou, se a si mesmo moiou, né, timoneira. E conforme a lei que rege, os últimos serão os primeiros. Meu pai, te agradeço por todo o meu respeito. A união tem que ser leal do início ao meio. Eu sou aquele que de repente, de domingo, tava por lá no portão meia dúzia com meu surdo pra estralar. Mas a vida passa, o tempo muda o sentimento. Mesmo na pegada contundente, cultivando a raiz do gueto. Minha cara não é maloca, unidos venceremos. Utopia que nem rola, nem desmerecimento. Se tá com nós é porque acredito. Um brinde pros guerreiros. Nós voltamos e o bagulho vai endoidar. Uma pá de pico sujo tentou nos tesourar. Só que a quadrilha é forte, nós existe até a morte. Então vai, tenta a sorte, nós voltamos. E o bagulho vai endoidar. Uma pá de pico sujo tentou nos tesourar. Só que a quadrilha é forte, nós existe até a morte. Então vai, tenta a sorte.